Tendo eixo, mil pés, olhamos. Torre Salvador, muito bom dia, Trip 5220. Bit 5220, chama passando externa. Imagem chefe 109. Cliente, chama lá 5220. O Olimpo 01, curve à esquerda, ingresso na perna do vento, dá 10. Lado à esquerda, ingresso na do vento, dá 10, Olimpo. Informa o tráfego a um P3 na perna do vento da 10, mantendo mil pés, não interfere na decolagem, tem livre a decolagem da 10, vento 120 graus, 139. Decolagem da 10, 260. Passou externo, trip 5220. Cliente, trip 5220, aguardando apenas a pista livre. E para informação, temos um P3 na perna do vento, da 10. Aguarde autorização de pouso. Ok, estou aguardando 5220. O trip 5220, está livre o pouso na 10. Vento é 130 graus, 109. Cliente, 5220. Golo 260, decolado ao 54, chame o controle. Em 120, decimal 8, boa viagem. 208, uma boa tarde. Olimpo 01, 360 pela direita, chame perna do vento da 10. 360 pela direita, chame perna do vento, Olimpo. Salvador, bom dia, T3190, ponto espera da 10, só poder falar. Gente, bom dia, T3191, eu mantenho o ponto espera. Temos um ATR na curta final da 10. Mantenho o ponto espera, visual ATR, T3191. Papa Vita Del, autorizado o táxi até a Papá, reporte para ingressar na 17. Papa Vita Del, copiou? Tá 3191 na linha e manter a 10 após o pouso do ATR da trip. Após o ATR ali manter a 10, tá 3191. O Olimpo 01, complete o 360, mantém a perna do vento da 10 e aguarde para girar base. Completar o 360, mantendo do vento o Olimpo 01. Yeah. Santa Vita Hotel, autorizado táxi pela 17, chame a linha de pronto. Chamar. 35220, no solo 56, direita 1219, salve. Direita 1219, grato. Tá 3191, decolagem autorizada, dá 10, o vento é 140 graus, 109. Zero da decolagem, 3191, toma 7. Voa 977, ponto 0, pronto. Gente, mantém o ponto 0, 1777. Mantém. Olimpo 01, gire a 10, chame final da 10. O ativo está completando o 360, vai girar a base, chamando o final da 10, Olympus. Chegando 777, alinhar e manter 10. Alinha e manter 10, 777. Tan 3191, decolado 58, chame o controle, 120 decimal 8. Oi, o Olimpo 01, complete o 360 e alongue um pouco mais a perna do vento aqui, aguardando para girar a base. Eu vou alongar um pouco mais a perna do vento, aguardando para a base do Olimpo. O Papa Vita Hotel, seu número 2 para decolagem, temos um Boeing 737 da Gol, vai iniciar a decolagem em 1 minuto, e o perfil de saída é o mesmo, aguarde só um instante. Lula 777, decolagem autorizada da 10, o vento é 130 graus, 129. Autorizado, decolagem da 777. Olimpo 01, gire base. Tirado base, Olimpo 01. Olimpo 01, autorizado, o toque é remetido 90, vento 140 graus, 129. Autorizado, o toque é remetido, Olimpo 01. Voo no 777, decolado aos 00, chame o controle, 120, decimal 8, boa viagem. 208, bom dia. Papa Vita Hotel, a previsão para decolagem em 2 minutos. Olimpo 01, o senhor foi arremeter o 02, mantenha o eixo de arremetida e aguarde a perna do vento, 10. Mantendo o eixo de arremetida, aguarde a perna do vento, Olimpo. Papa Vito Hotel, a livre a decolagem da 17, o vento é 140 graus, 149. Olimpo 01, ingresso na perna do vento, da 10. Esquerda do vento, Olimpo. Papa Vito Hotel, decolando 03, chame o controle 120.8, boa viagem. 128, obrigado. Então, uma boa tarde, contra aqui. Igualmente. Direcionando do vento, Olimpo 01. Gente, Olimpo 01, tá autorizado. Novo toque arremetido no 0, o vento é 150 graus, 129. 01, autorizado, toque arremetido. Livra base do Olimpo. Afirma, o Olimpo está autorizado. O toque arremetida na 10, o vento é 140 graus, 109. Motivo, autorizado também, toque arremetido, Olimpo. 601, o senhor já remeteu ao 08. Ingresse na perna do vento da 10. Para a perna do vento da 10, limpo pois, 01. Olimpo 01, está autorizado, toque arremetida na 10, o vento é 120 graus, 109. Autorizado, toque arremetido, Olimpo 01. Olimpo 01, tocou e arremeteu ao 13, mantenha o eixo de arremetida e aguarde para ingressar na perna do vento da 10. Mantenha o eixo arremetido, Olimpo. Torre Salvador, azul 4463, boa tarde, ponto de espera da 10 para. Alinha Imantê 10, 4463, boa tarde. Alinha Imantê, boa. Olimpo 01, esquerda perna do vento da 10. Esquerda perna do vento, Olimpo 0. Salvador, web 5728, ponto de espera, 10 para. Mantenha, ponto de espera, web 5728. Azul 4463, decolagem autorizada do 10, o vento é 130 graus, 109. Livre decolagem do 10, 4463. E o azul 4463, só para informação, temos um P3 a 1000 pés na perna do vento do 10, que não interfere na sua decolagem. 2063. Webjet 5728, alinha e mantém o 10 após o azul. Alinha e mantém o 10 após o azul, 5728. Do vento, Olimpos 0. Gente, Olimpos 01, faça um 360 pela direita, chame novamente na do vento, 10. 360 pela direita, chamando na do vento, Olimpos. Azul 4463, decolado 1,6, chame o controle, 120 decimal 8. 08, boa tarde. Boa tarde. Approach tower, azul 4076, good afternoon, final approach. Afternoon, Azul 4076, continue approach and standby landing clearance, altimeter 109. Azul 4076. Bravo, adicione e chame táxi. Táxi até a interseção, dona 7, Romeu Fica Bravo. Bravo. O Web 5728, decolagem autorizada da 10, vento 130 graus, 099. Autorizado, Web 5728, 090. Azul 4076, there is a traffic P3 on downwind lag, runway 10. Standby, landing clearance. Standby, Azul 4076, down 4 miles to valley 10 to short. Roger. O México da Água, alinha e mantém a 1-7. O traço da Azul na final, a embreagem da Azul na final da 1-0. Alô? O Olimpo 01, faça um novo 360 pela direita, chame perna do vento da 1-0. Ok, 360 pela direita, Olimpo 01. Azul 4076, clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 10 knots. Clear to land, 10, Azul 4076. Webjet 5728, decolado aos 1-8, chame o controle, 120.8, boa viagem. 128, obrigado. Alaska Bravo, observa a Embraer da Azul cruzando o eixo da 17, após estar livre a decolagem, o vento é 1.40 graus, 1.4 nós, a pista 17, fique atento a possível esteira de turbulência. Bravo. Azul 76 on the ground at 19 and leaving on the next right and call down on 121, decimal 9. Next to the right, 19 Azul 4076, good day. Good day. Helico 01 no Pena do Vento, visual coronavírus na longa final, cimento. Ok, Olimpo 01, no momento não é possível fazer a base, mantenha um pouco mais a perna do vento e aguarde para girar a base. Vai manter a perna do vento, Olimpo 01. O meu Alaska Bravo, decolada aos 20. Chamei o controle, 120 decimal 8. Bravo. Olimpo 01, 360 pela direita. Chamei novamente, perna do vento, 10. Chamativo 360 pela direita, chamando a perna do vento, Olimpo. Web 7, passou e travou o final ILS, 10. Gente, Web 6721, informa o tráfego à sua esquerda, P3, fazendo 360 na perna do vento, 10. Está livre o pouso, 10. O vento é 1.40 graus, 12 nós. O ajuste 10.9. Com livre pouso na 10 Web 6721.